Alô, civilização ocidental, o meu nome é Ronaldo e hoje nós vamos conversar sobre a nova proposta do MEC para uma base curricular comum. Para bater esse papo com a gente, temos dois professores de história já conhecidos do nosso público, Thomas Giuliano e Rafael Nogueira. Pessoal, vamos começar pelo começo, então, Rafael, já quero direcionar essa para ti. O que é a Base Nacional Comum? Essa Base Nacional Comum Curricular foi uma proposta que o Ministério da Educação propôs que se fizesse a alguns especialistas que não são de renome, né? Nós fomos ver os nomes dos especialistas, são nomes desconhecidos, inclusive por grandes articulistas da área de história. Mas eu estou falando nesse caso da área de história, que eu fui ver também os nomes, etc. Foi por um grupo chamado de especialistas. E esse grupo de especialistas, na época, inclusive o ministro da Educação ainda era o Renato Janine Ribeiro, esses grupos, né, de especialistas para cada uma das áreas, montou propostas para uma nova base nacional. E o que é uma base nacional? Uma base nacional são os conteúdos obrigatórios, ou seja, os conteúdos que nenhum professor pode se furtar a ensinar em sala de aula. Se essa base for aprovada, a partir do momento que ela entrar em vigor, todos os professores terão de obedecê-la, no sentido de quê? Não de que eles só poderão ensinar aquilo, mas no sentido de que os conteúdos obrigatórios serão aqueles estipulados pela base. Então, mas essa base nacional comum curricular, ela não foi montada por esses tais especialistas convocados pelo Ministério da Educação e Cultura para nos impor, né? Eles abriram o site e disseram assim: participem. Mas não só pelo site, convocaram alguns professores de escola pública, alguns conselhos, para opinar sobre a base previamente estabelecida, previamente montada, né, como, digamos, ponto de partida para a discussão. Então existe o site basenacionalcomum.mec.gov.br, no qual as pessoas interessadas, os professores, os alunos podem colocar contribuições, e existem também pareceres, conselhos, grupos de trabalho que foram chamados a dar a sua contribuição. O meu ponto de vista é que essa ideia de consulta pública, ela não foi bem montada e faz parte aí de uma estratégia de fingir que é democrático aquilo que não é. Muito análoga àquelas ideias, já que eu sou professor de história, né, de convocar parlamento de um jeito meio atabalhoado, que foi feito na Inglaterra, na ocasião das revoluções inglesas, pouco antes do rei perder a cabeça, e na França também, previamente à Revolução Francesa, e convoca-se uma espécie de parlamento para fingir que a imposição de novos impostos é democrática, quando no fundo não é. Então me parece isso, essa tal da consulta pública é uma máscara democrática para algo que de fato eles pretendem impor, mas como a reação foi muito grande, talvez muda. Então é isso, o site é esse que eu falei, e tem até 15 de março, ou seja, daqui a pouco, eu não sei quando vai ao ar esse podcast, mas até 15 de março é que nós temos a possibilidade de participar. Certo, e há uma possibilidade concreta, por exemplo, de nós entrarmos e mudarmos essa proposta. Possibilidade concreta de entrarmos e mudarmos, eu acho muito exagerado. Eu não quis participar, aliás, né? Sabe por que eu não quis? Eu não quero, digamos, deixar meu nome nisso, para todo mundo dizer, essa porcaria foi tu que ajudou a fazer. Não. Eu tenho quase certeza, eu digo quase, né, para a gente dizer, bom, de repente eu errei. Mas a certeza é muito alta, assim, de que isso é só uma máscara democrática, que não vão ouvir ninguém. Eles só vão se assustar com uma opinião pública muito forte, mas que eles vão tentar impor mesmo uma agenda muito ruim e que os movimentos sociais vinculados ao MEC e ao governo do PT e ao governo federal já estavam prontos para digitar, para mandar pareceres, tudo favorável, se não exatamente as ideias deles, a algo parecido, isso para mim já estava tudo montado. Eu conheço como essas pessoas se organizam, já fui líder estudantil, já estive em mesas com eles, já preparei, assim, eu via pessoas de partidos de esquerda montando assembleias e eles sempre diziam assim: vai funcionar assim, assim, assim, nós vamos ganhar porque aquilo, porque aquilo, porque aquilo. Tudo previamente montado para ganhar ao lado deles. Então eu vejo isso como máscara democrática e não quero que o meu nome esteja ali assinando embaixo de uma coisa muito esquisita que vem por aí. We'll be right back. quais as implicações da Base Nacional Comum para o ensino da história? Dentro do ensino de história, o que, é que nós temos? A grosso modo, uma substituição daquilo que se entende por eurocentrismo. Então, retira-se esse valor eurocêntrico da nossa história, que há muito tempo deixou de ser. Nós não temos um ensino eurocêntrico. Por exemplo, basta você refletir sobre como você aprendeu o descobrimento do Brasil, ou como você aprendeu o período colonial. Salvo raríssimas exceções, você aprendeu tudo errado. E aprendendo tudo errado, nós temos uma dualidade simplista daquele marxismo mais cru entre o opressor, o senhor da colônia, e o oprimido, o índio, o escravo negro. Então, a gente tem essa substituição daquilo que se atribui como eurocentrismo para uma valorização da cultura negra e da cultura indígena, e que, na verdade, é uma cultura fracionada, já que sabemos muito bem que índios é algo plural, tribos indígenas não é algo de fácil assimilação. Nós vamos ter tribos que, como descreveu Anchieta, praticavam canibalismo e etc., e que com certeza não estarão incluídas de acordo com essas fontes primárias dentro desse novo parecer pedagógico, e ensino escravo, ensino negro, onde essa extensão de uma ideia revanchista sobre a escravidão ela continuará a rodo. Nós não vamos ter um ensino, entrando na própria lógica do ensino, que, abre aspas, defenda uma inclusão de uma cultura negra. Por quê? Porque tal alegação continua essa mesma ideia segregada. Eles tentam impor um segregacionismo dentro do Brasil, só que a nossa cultura foi marcada por homens como Luiz Gama, Mestre Valentim, André Rebouças, e que eram negros, negros notáveis. Então tal ensino pretende-se, com isso, incluir uma ideia de valorização cultural, mas na verdade tal valorização não ocorre. Há uma ideia de impor para o Brasil um parecer segregacionista, como se o Brasil tivesse passado por outras contingências históricas que o Brasil não passou. E hoje nós temos aí esse podcast, esse tipo de conversa, para tentar, vou dizer assim, ó, tecer algumas informações, alguns comentários sobre algo complexo. Por que é complexo? Porque nós vamos ter excessos críticos que muitas vezes não atacam adequadamente os problemas de tais ensinos. Por exemplo, quando determinadas manifestações tocam na sonegação, ou quase defendem isso, a sonegação das culturas indígenas ou das culturas negras dentro do nosso ensino. Nós só podemos chegar a esse tipo de extremo. Assim como nós não podemos ter uma ideia arianista sobre o branco no nosso país, nós não podemos também ter uma ideia de uma sobreposição quase positivista, onde o negro tem um valor superior ao branco. É, o nosso ensino de história atual, ele está dentro de um modelo eurocêntrico, ou até racista, né, que se possa dizer, de uma hipervalorização de uma raça sobre outra, de uma etnia sobre outra, de uma narrativa sobre outra. E qual a importância de valorizar mais a história africana? Então, em primeiro lugar, acho importante ressaltar que a ideia de multiculturalismo surge no contexto europeu, dentro da civilização ocidental, no que a gente chama de pós-modernidade. E, então, qualquer ideia que seja policêntrica surge no contexto do Ocidente. A ideia de que a nossa história é eurocêntrica não é de todo errada, porque a história começa a ser contada. Primeiro, a gente tem aqui língua portuguesa, certo? As nossas principais instituições são portuguesas, e a história começa a ser contada desde um ponto de vista, desde uma matriz portuguesa e europeia. Essa questão do eurocentrismo, por exemplo, apareceria se nós falássemos em descobrimento do Brasil, como era feito antigamente, num sentido apoteótico de que os portugueses chegaram aqui, esquecendo que já havia povos aqui, etc., como se os povos fossem só realmente monstros a serem tratados como pessoas apenas após uma modificação cultural. Isso pode ser debatido, mas enfim, isso era ensinado assim tempos atrás. Mas agora a história Eu, como professor de história, tenho tido acesso a vários e vários livros didáticos e coleções. A história tem cada vez mais tido a ideia de se transformar em policêntrica. E o que isso significa? Nós vamos manter o ponto de vista europeu, desde que também haja o ponto de vista africano, o ponto de vista indígena e vários outros. Inclusive, história asiática está sendo incluída nos nossos temas. E quando estudamos a Antiguidade Oriental, nós temos aí uma vastidão de conhecimentos muito interessantes. E eu acho que essa é a verdadeira ideia de construir um ensino de história que tenha por, digamos, valor maior a verdade histórica, o fato histórico e aquilo que pode ser importante para construir a memória a mais universal possível que possa aparecer aqui nos nossos estudantes. Aí é um problema de objetivo, certo? Por que é um problema de objetivo? Se você quer só criar um país para que ele se, um país americano, como Brasil, como Venezuela ou como Bolívia, para criar aqui uma espécie de Europa na América, você vai tentar transformar o ensino de história em algo europeizante, digamos assim. Se você quer criar um ensino de, usar o ensino de história para transmitir o maior número possível de verdades históricas. Verdade histórica é algo discutível. Estou dizendo assim, das últimas descobertas da história que aparecem na academia. E há todo um caminho bem longo para sair da academia, né, do nível alto da academia, para chegar na escola. Mas que esse caminho seja feito para que os estudantes tenham consciência do que é a humanidade, certo? Do que são também aqueles povos que os formaram, sobretudo. Isso aí vai ter que abrir, então, mais janelas. Isso tem sido feito. A gente não pode exigir que de uma hora para outra coisa se resolva. Isso tem sido feito e o número de informações sobre a história africana tem aumentado muito, graças a Deus, isso é extremamente positivo, e tem aparecido nos livros didáticos já. E do ponto de vista indígena, eu tenho feito cursos à parte, sobretudo para conseguir munir os meus alunos de história regional. Isso é uma questão ligada ao projeto político-pedagógico das nossas escolas e a minha intenção como professor mesmo, de fazer com que os meus alunos saibam como é que a nossa região e como é que os ascendentes deles eram e de onde eles vieram e como é que isso tudo foi construído. E tem muita coisa ligada à história indígena aqui. E eu acho isso muito importante. Agora ocorre o quê? Essa questão do racismo tem um perigo iminente aí. Se você acha que a história é eurocêntrica, ela precisa ser alterada, e você cria, então, uma história afrocêntrica, eu só consigo enxergar aí um racismo invertido. Por mais que se negue, ele vai nos levar aos mesmos erros. Que erros? Você vai contar a história de um jeito que transforma uns em heróis, outros em oprimidos, e mesmo que não queira, isso no futuro também vai causar uma revolta, etc. Não vai servir para nada, porque também não tem a ver com a verdade histórica. Isso é bem ruim, tanto do ponto de vista social quanto do ponto de vista da disciplina da história. Então eu acho isso muito complicado. Por exemplo, eu acho que todos os afrodescendentes do Brasil têm direito de saber como é que foi a história da África, mesmo porque eles não são só descendentes de escravos, eles são descendentes de pessoas que tiveram uma vida. Antes deles tomarem uma tacape na cabeça, serem vendidos e transformados em escravos aqui, os seus ascendentes eram alguma coisa. Só não podemos esquecer que eles foram vendidos por outros africanos também. Então, quando se fala, se exagera aquela parte de que a Europa é a malvada do universo, né? Porque com algumas pessoas com quem conversei, era assim que eles enxergavam. E eles defendiam claramente. Eles defendiam assim. Eu acho que devemos ensinar de forma afrocêntrica, porque o Brasil é afro. E aí começa a complicar. Em primeiro lugar, do ponto de vista geográfico, né? O Brasil não está na África. Em segundo lugar, do ponto de vista de... Se você for falar em genética, cara, vai dar um problemão. Porque aí tem estatísticas do IBGE que vão dizer que vai 58% da população é afrodescendente, mas não diz só afrodescendente. E tem aquela questão de que as pessoas dizem com o que elas querem ser identificadas. Você sabe que para fazer essa mensuração há uma pergunta, né? Bom, você é pardo, negro, caucasiano? E o sujeito responde do jeito como ele acha que é. Então, problema tão grande isso daí, que esses 58% começam a me parecer errados e que há círculos concêntricos aí. As pessoas são afrodescendentes, mas também são eurodescendentes, mas também são descendentes dos povos nativos e por aí vai. A história, uma história que seja interessante do ponto de vista social e científico, é uma história que conte as origens, né? As origens dos nossos, de todos os povos que compõem a nossa nação. E no caso, a ideia que algumas pessoas estão defendendo, que inclusive aparece, a meu ver, nessa nova proposta da Base Nacional Comum Curricular, ela é inadequada. Ela é simplesmente uma tentativa de transferir uma ideia que eles entendem eurocêntrica para uma ideia, para uma matriz que seja afrocêntrica ou nativocêntrica, digamos assim. Uhum. Então, se você em 2 anos tem que tratar, sobretudo, dos povos nativos e dos africanos, sobretudo não. O que vai ser obrigatório é só isso. São outros pontos de vista, mas primeiro e segundo anos, você vai ter que tratar de histórias ligadas aos povos nativos e africanos. Então, isso aí você já vê a prevalência pelo número. E só no terceiro ano, né, você vai ter metade de Ásia e uma parte de Europa. E aí você acabou, tá óbvio que isso daí não é sério, que isso daí é uma tentativa de revanchismo, como disse o Thomas, digamos, um racismo invertido, e não diz respeito às verdades históricas. Há uma fundamentação marxista por trás dessa proposta do MEC, Thomas? Sim, é um neomarxismo, vamos dizer assim, porque o Brasil já teve intelectuais marxistas de raiz, né? O Caio Prado Júnior, por exemplo, talvez seja o mais difundido, mais conhecido. Mas é um neomarxismo. Por que um neomarxismo? Porque o marxismo, como linha teórica, ele já sucumbiu, inclusive dentro da percepção marxista, tanto que nós vamos ter um revigoramento dentro do marxismo, a partir principalmente de uma escola inglesa de ensino político, de estudos políticos, com Thompson, com Perry Anderson, com Hobsbawm, que seguem um marxismo particular, é claro que herdeiros de Marx, mas com uma interpretação política sobre fatos do próprio tempo, marcadas essas percepções por um entendimento político diferente daquele marxismo dual da luta de classes, simplesmente. Concordo plenamente com o Thomas, só que o marxismo tradicional é aquele que vê os operários, né, como aqueles que deverão ser os protagonistas aí da história e como o grupo selecionado para ser colocado como principal. E a partir de novidades que são sim herdeiras do marxismo, nós vemos aí um multiculturalismo que fala de outros grupos excluídos, que acabam até, do ponto de vista marxista tradicional, atrapalhando, estragando um pouco a visão, porque já não são mais operários. Aí sim, aí são os povos nativos, os negros, o grupo LGBT, as mulheres, etc. Então aí você vê que esse talvez neomarxismo, como disse o Thomas, esse multiculturalismo, ele renovou as ideias aí, tudo para fins revolucionários, é claro, mas não é mais aquele marxismo tradicional que venha exatamente do Marx, né? Então, pegando ainda essa questão desse neomarxismo e dessa dificuldade sobre o tema, desse racismo às avessas, existe um outro ponto que invalidaria completamente tal proposta, que toca no contato às fontes, né? Na minha primeira resposta eu falei sobre fontes, e agora eu retomo o tema, já que, por exemplo, como vamos explicar a história dos Tupinambás a partir de que materiais? Que fontes? Quem conhece a pleno tal tema? Florestan Fernandes, com um trabalho bastante questionável sobre a questão? Quem? Então, ensino africano, de que África falamos? De uma pluralidade congonesa? Onde o príncipe do Congo, por exemplo, mandou seu filho e esse filho virou padre? De que Congo falamos? De que Senegal falamos? De que Nigéria falamos? Enfim, a essa pluralidade sobre os temas que impossibilitam, sim, o contato às fontes primárias. Eu não quero soar como positivista que precisa do documento para, a partir do documento, transmitir a verdade ou resolver a questão. Mas nós temos uma dificuldade óbvia sobre o contato com essas culturas. E tal necessidade precisa ser refletida sobre como estudar adequadamente tais temas se a história, por exemplo, ela é fracionada quando esses temas se tornam o objeto da pauta. Por exemplo, no Brasil dificilmente você encontra um professor que trabalha com história africana, ele conseguindo desenvolver adequadamente a compreensão sobre negros jalofos, sobre os mandingas, enfim, essas definições das categorias dos negros, nem elas são ensinadas ou são aprimoradas adequadamente. Essa história africana, ela alcançará o entendimento de que muitos africanos fugiram da África para vir para o Brasil? Essa dificuldade, por exemplo, de entender que muitos negros foram ordenados sacerdotes e eles sofreram racismo dentro da própria África, dentro de determinadas regiões da África, melhor colocado. Então, enfim, existem temas, existem fontes, existem questões que ampliam e muito esta discussão, que é salutar entendermos as nossas origens e essa origem mixigenada, essa origem através de uma simbiose cultural, pegando uma linha bem freiriana, Gilberto Freiriana, porque freiriana e MEC parece que eu tô falando de Paulo Freire. Mas, pegando essa linha, tá, mas do que falamos, né? Se é para falar de índio, se é para falar de negro, se é para falar de branco, se é para falar, enfim, dos japoneses. Por que o bairro do Bexiga, por exemplo, que foi um bairro formado por imigrantes e por descendentes de escravos, por que esse bairro não é apresentado como um exemplo, talvez, do que foi o Brasil? Um Brasil onde o espaço urbano se constituiu de uma forma desorganizada, mas dentro de uma organização étnica onde o racismo não foi o objeto direto dos nossos conflitos sociais. Que a escravidão foi um problema nacional, que ela merece ser discutida. Sim, é sem dúvida alguma, ninguém aqui nega isso. Mas eu quero apresentar o quê? Que até mesmo para termos contatos com fontes primárias dos tupinambás, peguei uma tribo em especial, ou de determinadas regiões da África, nós precisamos recorrer ao valor de europeus daquele tempo. Por exemplo, seria impossível compreendermos a língua tupi se não fosse Anchieta, se não fosse essa leva de inacianos que compreenderam a cultura local e, a partir dessa compreensão, buscaram estudá-la, entendendo que assim a sua catequese se tornaria mais eficaz. Nós precisamos discutir esses temas? Sim. A forma como isso será discutida, bom, ela é muito ruim, ela é muito limitada. Porque assim, hoje nós não temos professores com uma compreensão plena sobre essas culturas, sendo tais culturas não obrigatórias dentro do ensino, obrigar tal estudo demonstra que nós não temos esses profissionais, e não tendo esses profissionais, querem obrigar o quê? Que os professores fiquem lendo para dar aula amanhã, fazendo esse bate-bola, sem nenhuma formação, sem nenhuma qualificação, sem nenhuma pesquisa testada sobre tais temas. É que nem, por exemplo, a difusão que no Brasil ela ainda corre, que a Idade Média foi o período das trevas, né? Então nós temos isso. Por quê? Porque são professores desqualificados que sequer estudaram Jacques Legoff, por exemplo, que é um historiador que corre a rodo dentro da academia. Então nós estamos muito atrasados. Os professores de história que abundam dentro das escolas, eles são muito desqualificados na sua maior parte. Eles estão desatualizados, inclusive, sobre os temas que correm a academia, sobre os autores que correm a academia, sobre temas quase que cotidianos. Uma coisa é você não gostar da igreja, uma coisa é você contestar o papel da igreja, você contestar o regime feudal, você contestar uma sociedade de ofícios. Isso não entra na discussão. A discussão é que você dizer que tal período é o período das trevas, uma afirmação tão atrasada que com certeza deve constranger Voltaire no túmulo, bom, isso demonstra, sem dúvida alguma, que você está atrasado. E esses profissionais atrasados não conhecem, eu até citei duas definições, duas categorias de negros, não conhecem a história africana. E não conhecendo a história africana, são esses profissionais que vão dar aula, que vão falar sobre tais temas. O nosso país não tem um ensino adequado. A nossa LDB, a Lei de Diretriz e Bases, ela não é discutida. E querem discutir algo, se desejam, se o MEC gostaria de solucionar problemas na nossa educação, porque essa lei de diretriz e base não é de fato discutida. Porque os profissionais de história, aqueles competentes, se calam com tal sonegação de temas tão importantes, inclusive sobre as suas próprias pesquisas. Nós temos professores, pesquisadores que estudam e que se formaram e se fundamentaram academicamente com temas, abre aspas, eurocêntricos. Esses profissionais, na sua maior parte, estão calados, não estão falando nada. Eu não vejo... eu vejo uma certa inércia. A mesma inércia que me causava estranheza no tempo quando eu estava na faculdade, quando começaram a surgir aqueles debates sobre a lei da verdade, né? Sobre o ensino... as pesquisas com os documentos da ditadura militar, apresentando ali uma conclusão bastante estranha, analisando documentos que eram inacessíveis para os pesquisadores, e essa conclusão sobre a ditadura militar. E os historiadores passaram meses, anos de suas vidas pedindo a abertura dos arquivos da ditadura militar. Quando eu entrei na faculdade, era essa grande pauta do centro acadêmico. O que aconteceu? Esses arquivos foram abertos para alguns, eles continuam não tendo acesso, produziram material em cima daquilo, e aconteceu uma grande inércia, mesmo isso sendo uma pauta de suas vidas. E hoje essa inércia se repete. E, lamentavelmente, a gente precisa questionar essa questão do compromisso com a história do Brasil que muitos profissionais não têm, explicitamente não têm. Se você tem um compromisso com a história do seu país, você precisa, sim, reconhecer o valor da cultura portuguesa, o da cultura francesa, da cultura holandesa. Enfim, você precisa reconhecer valores culturais que marcam, que construíram regiões ou que consolidaram este país. Então, mas eu estou aqui com o site da Base Nacional Comum.mec.gov.br aberto. E só para o pessoal que está nos ouvindo ter uma noção do que esse projeto fala, eu estou aqui no terceiro ano do ensino fundamental. Terceiro ano, o ensino de religião, conhecimentos religiosos. Aqui fala: reconhecer que as diferentes ideias e representações das divindades são construções humanas elaboradas em função das experiências religiosas realizadas em distintas temporalidades e espacialidades. Né? Então, quer dizer, já entra aqui toda uma narrativa materialista. Exatamente. É a aplicação da obsessão teológica freiriana, agora de Paulo Freire, de que a fé se dá no nosso tempo, né? Aquela linha da teologia da libertação, que bem ou mal é a mãe de tudo isso que nós estamos aqui debatendo, assim como ela é a mãe do PT, assim como ela é a mãe do método socioconstrutivista brasileiro. Enfim, nós estamos debatendo essa inversão da presença do real, a presença da verdade. A verdade, ela não é um caminho que você segue para alcançar a graça. A verdade é aquilo que você resolve no seu tempo, e a partir dessa resolução você está vivendo a graça, né? Então a graça não é aquilo que você busca, é aquilo que você vive. Dentro dessas definições teológicas, ou falta de definições teológicas sobre os temas, o que nós temos é uma sonegação completa das nossas tradições. As nossas tradições, elas não precisam ser forma e norma de culto comum. Você não precisa ser católico, mas você tem que ser muito analfabeto, ou muito, vou dizer assim, desinteressado sobre a nossa história, para colocar a igreja e o seu papel, e inclusive os seus próprios problemas do processo colonial, no processo do primeiro e do segundo reinado na nossa história, num papel, num lugar, numa vala comum. As coisas não são assim. Essa ideia patrimonial, ela está muito fora do entendimento sobre a construção das cidades. Quando falamos, por exemplo, de São Paulo, pegando um gancho, a igreja do Pátio do Colégio, em São Paulo, ela demonstra claramente a formação do espaço urbano no Brasil. Ela foi destruída, reconstruída, mas a ideia, procurem o pessoal que está nos escutando, procurem a imagem dessa escola, a igreja do Pátio do Colégio, desculpa. É ali nós temos a forma de como o espaço urbano foi construído no Brasil. E como negar isso? Onde uma religião, abre aspas, de matriz africana, eu digo abre aspas porque cabe uma discussão longa sobre isso, chegou num espaço urbano já formado. Então, há um problema no entendimento sobre o nosso próprio tempo, sobre os nossos valores. Isso acentua problemas sobre a definição de brasileiro, que nós já conversamos em outro momento, acentua nossas dificuldades sobre reconhecer os nossos grandes homens, a partir de uma exclusão de Portugal, ou de uma sonegação, ou de uma equiparação comum de Portugal dentro da nossa história, vai ficar ainda mais difícil de que um público amplo do nosso país valorize José Bonifácio, valorize Dom Pedro II, valorize Dom João VI dentro das suas potências, né, dos seus valores. Né? Eu sei que o Rafael fez uma palestra falando sobre a formação intelectual de José Bonifácio como modelo para a educação brasileira. Eu gostaria que, se possível, tu pudesse dar uma introduzida para a gente no assunto. Eu acho que seria muito interessante. Ok, claro. A palestra, na verdade, será no dia 4, sexta-feira. Agora, estamos gravando no dia 1. Sem problema, estamos gravando no dia 1, será no dia 4. E a ideia da formação do José Bonifácio como modelo para a educação brasileira, ela se dá primeiro pela falta de uma educação, primeiro, que una a formação literária e artística com a educação clássica, com a educação científica e com, digamos, uma certa capacidade para fazer desabrochar o número máximo de talentos que você puder ter. Na nossa educação, nós temos aí documentos oficiais, né, as diretrizes curriculares nacionais, nós temos aí vários parâmetros que nós devemos seguir. E sempre os objetivos que são colocados são para formar cidadãos ou profissionais. Então, formar, por exemplo, pessoas com alto nível de conhecimento, com alto nível de capacitação e para várias áreas diferenciadas, isso aí não é visado ainda. Como José Bonifácio era um polímata e teve formação clássica, inclusive dominava as línguas clássicas, dominava várias línguas modernas, e era capaz de escrever poesias, dançava, cantava. Quando eles queriam se distrair, a esposa dele cantava músicas ao violão, e ao mesmo tempo ele era um cientista renomado e dominava os métodos científicos de sua época e debatia de igual para igual com os grandes de sua época. Eu acho que um país que não tem prêmio Nobel, cuja a academia não tem relevância nenhuma para o mundo e cujos estudos clássicos vão de mal a pior, precisa olhar para José Bonifácio e ver nele um modelo. Inclusive da parte artística que eu estou falando, né? Que nós temos aquela arte é o que vai para o Faustão hoje em dia. Então a gente precisa aí de treinamentos de base, até inclusive nas artes. Basicamente é isso. Aí o filé mignon eu vou deixar para a palestra. Perfeito. Mas de resto é isso aí. Pessoal de Santos, então não sei se a gente vai conseguir colocar no ar até o dia 4. Mas pro dia 4 e dia 11 eu vou repetir, porque encheu. A palestra lotou no dia 4. Então vai maravilha. Ter dia 4 e dia 11. Fiquei feliz também. Então tá sold out do Rafael Nogueira. Pessoal, do dia 11, então, provavelmente vão escutar esse podcast antes. Vão lá conferir, que eu tenho certeza que isso é um material da maior qualidade. E eu gostaria também de fazer uma pergunta em sequência para ti, Rafael, que é sobre como essa base curricular comum vai afetar o ensino da filosofia. Ok, excelente pergunta, o Ronaldo, porque muito se tem falado em ensino, muito se tem falado em ensino de história, e alguma coisa tem sido falado sobre ensino de linguagens, mas sobre a filosofia ainda nada se falou. Então talvez estejamos entrando num campo inexplorado. Então, de primeira mão aqui, eu digo o seguinte: o ensino da filosofia, ele também está sofrendo mutilações, né? Quando a gente vê que lá no site a proposta diz para o primeiro ano ser uma introdução ao filosofar e coloque em primeiro lugar uma discussão de problemas ligados aos outros saberes, então a relação da filosofia com os outros saberes. Depois, reforçar a identidade da filosofia e a historicidade dela. Ou seja, falar um pouco de obras, isso num ano só, um pouco de obras, principais momentos, e por fim, falar sobre a filosofia e vida cotidiana. Num segundo ano, você tem que falar sobre opinião, conhecimento e gosto, ou seja, só sobre teoria do conhecimento, e um pouco de estética. E no último ano, que é chamado de condição humana e responsabilidade pelo mundo, você vai tratar aí, sobretudo, os autores do século XX, ou alguns de ética. Então você pode pegar alguns temas ligados à ética, mas a maioria é autores do século XX. O ensino de filosofia, que antes poderia ser estruturado pelo menos por quatro matrizes, são, em primeiro lugar, a história da filosofia; em segundo lugar, a das áreas da filosofia; em terceiro lugar, dos filósofos e de suas obras; em quarto lugar, dos temas e de suas questões filosóficas. Você vê que eles optaram por tratar de temas e questões e abordar um pouco, tangenciar aí as áreas da filosofia. você percebe que você já vai obrigar os professores, só obedecendo esses pequenos parâmetros, a lidar com uma única forma de ensinar filosofia, sendo que eu, por exemplo, sou um professor, prefiro usar a matriz de história da filosofia, a não ser, claro, quando eu já conheço a classe do ensino fundamental, percebo que eles já têm uma ideia histórica bem formada e que é possível, então, tratar de temas ou que eles têm predileções, etc. Segundo o próprio site da Base Nacional Comum Curricular, o objetivo é definir o que todos os alunos têm o direito de aprender. Não seria correto, ou mais correto, estabelecer o mínimo que todo aluno tem o dever de aprender? Porque se um aluno tem previsto o direito de aprender um conteúdo e não aprende, quem ele deve processar? A escola, o governo, o professor, no caso tu e o Rafael, por não ter ensinado decentemente? Como é que funciona isso? Eu tenho o direito de aprender e não aprendo. A quem eu devo processar? Eu até gostaria de ter essa resposta, que eu gostaria de processar alguns também, né? Eu precisando terminar de pagar meu apartamento, acho que dá pra tirar uma grana de alguém. Particularmente, eu vou dizer uma opinião bem pessoal, até, vou dizer assim, ó, completamente informal, assim. Eu sustento aquela tese que antes ser analfabeto do que aprender muita coisa dentro de uma escola. Um analfabeto clássico, vamos pegar assim, ele pelo menos domina um ofício, né? Eu tive, ao longo da vida, contato com analfabetos. E analfabetos da agricultura, analfabetos que plantavam fumo, analfabetos que tinham pelo menos uma cultura de ofício. Eu vejo gente que transita pela escola, conclui até mesmo, através pelo supletivo, ou tenha concluído a forceps, o ensino formal, mas que só não são analfabetos porque conseguem assinar o nome ou conseguem fazer alguma resolução simples no campo da matemática, mas dedicou anos da vida e não tem sequer um ofício, né? Dependendo da forma como a gente for discutir, o analfabeto tem um conhecimento superior àquele que é alfabetizado no nosso país. E reduzir por reduzir índices, entrar numa discussão de que vale a pena você aprender qualquer coisa, você sair de uma escola sabendo ler, mas em compensação você não sabe interpretar uma frase. Enfim, existe uma outra questão que cabe uma discussão muito maior do que esse parecer do MEC, do que esse projeto do MEC, que é aquela ideia messiânica, essa ideia quase religiosa em cima da licenciatura, em cima dos professores, né? Como o professor sendo... Aí o pessoal compartilha muito aquelas frases, né? O professor é o profissional que no Japão o imperador se curva. Aí o pessoal tem uma ideia, o professor é a mãe que muitos alunos não têm, é o pai que muitos alunos não têm, enfim. Mas os professores no nosso país talvez sejam, na sua maior parte, pessoas incapazes de conseguirem compreender a sua própria vocação. Muitos ali nem queriam ser professores. E basta você começar a conversar com pessoas que já transitaram pelo espaço formal de ensino, e perguntar para ele o que ele acha dos seus professores, né? Ou como os seus professores desenvolvem as suas matérias. E você ficará embasbacado com os resultados de uma falta de vocação. Então, quando a gente entra nessa ideia de que educação ela é um direito, de que educação falamos, né? A educação onde você tem uma obrigação legal de entregar o seu filho para professores que sequer compreendem a sua vocação, ou entregar o seu filho para ele ser uma redução de índice, mas em compensação ele talvez faça parte do grosso contingente de 92% de uma população que não consegue interpretar uma frase. Como é que pode, né, você passar 13, 14 anos, 12 anos dentro de uma escola e você sair dali sem nenhum estímulo para conseguir ultrapassar um ou dois livros por ano, né? Pessoal, eu quero agradecer a todo mundo que nos ouviu até agora, e para finalizar, eu deixo uma última pergunta para o Rafael. Um conselho, na verdade, não é uma pergunta, eu gostaria que ele desse um conselho para os professores, então, que precisem adotar a partir de um determinado momento, essas novas diretrizes, se forem aprovadas, como estão hoje, na sala de aula? Que conselho tu daria para essas pessoas? Para os professores que terão que ensinar história sem cronologia, uma história de tópicos, uma história que não leva a sério nem a história em geral, nem mesmo a história da África. Porque a história da África, que está sendo inclusa hoje em dia nos livros didáticos, pelo menos é uma história. E isso que querem colocar aí é propaganda. É propaganda, propaganda de movimentos interessados e não ajuda ninguém a entender a história. Se o professor for obrigado a ensinar esse tipo de história de mundos indígenas, sem, como disse o Thomas, ter condição de averiguar se o que ele está falando é correto, sem estudos que o embasem, se ele for obrigado a ensinar história asiática no fim do terceiro ano, sabe-se lá para quê e como? Se ele for obrigado a ensinar tudo isso e o projeto político da escola estiver de acordo com isso, e se o seu diretor o obrigar a ensinar essas coisas obrigatórias, que são consideradas essenciais, mas e se isso lhe tomar o tempo inteiro e lhe impedir de transmitir momentos históricos impossíveis de negar, como, por exemplo, a aspectos suprimidos desses conteúdos essenciais, em Confidência Mineira, por exemplo, que eles tentaram colocar de volta ali, que como não tem nada a ver com negros nem índios, eles retiraram, e vários outros tópicos que eles retiraram, história do Egito, é África isso, eles retiraram. Então, assim, é uma coisa incrível. Se o cara for obrigado a isso, se o professor de história for obrigado a isso, eu recomendo que ele desobedeça claramente. Ele diga ok, ok, ok, e que ele ensine do jeito dele. Se ele te for capacitado, evidentemente. Se ele não conseguir fazer isso, ou se lhe perseguirem, né, se disserem não, você vai ser demitido, ué, que dê aulas por fora. Se não conseguir se sustentar assim, cara, compra uma barraquinha de churros, de pipoca e faz outra coisa, cara, vai empreender, porque não dá pra, eu acho que não dá pra admitir a falsidade, tem um nível assim que a gente consegue admitir. Eu acho que o brasileiro sabe dar jeitinho, eu até tenho um grande amigo meu, Luiz Guilherme Fernandes Pereira, trabalha na Amazon lá nos Estados Unidos, ele sempre é favorável ao jeitinho brasileiro, ele sente falta disso lá nos Estados Unidos. E eu acho que eu, por exemplo, tentaria em primeiro lugar ensinar do mesmo jeito, as coisas como eu acho que devem ser, e mesmo com a lei aí tentando me obrigar. Mas se não der, cara, é sério, eu vou fazer outra coisa. Eu afirmei, foi o meu post que mais deu polêmica, foi quando eu afirmei que eu iria vender churros, porque eu adoro churros, né? Então eu sempre falo disso, foi o, digamos, o lugar comum do Rafael Nogueira que eu usei naquele momento. Mas no fundo, eu tenho diploma de advogado também, então assim, antes dos churros dá pra eu tentar advogar. Sabe o que dizem, né, Rafael? Que os churros e as leis é melhor a gente não saber como são feitos. Então eu acho que não dá. E do ensino de filosofia a mesma coisa. Eu acho que o ensino de filosofia é mais adequado, cara, sobretudo para adolescentes. Adolescente não tá com cabeça, ele não tem nem fisiologicamente o cérebro formado para lidar com o tamanho das questões filosóficas, mas eu acho que cultura filosófica é possível ele ter. Então, assim, história da filosofia, além de ajudar o ensino de história, o coloca a par da cultura filosófica, que é o que eu prefiro. Não dá para eu fazer com que um aluno entre na filosofia como um adulto que está cursando filosofia, lendo os textos ali, tentando descobrir exatamente qual é o conceito central daquelas obras e as discutindo de uma forma séria. Isso é impossível, adolescente não tem como fazer isso. Mas cultura filosófica é possível de transmitir, de forma até que ele tenha interesse por filosofia, ou que ele tem interesse por pensar nas coisas lembrando do que os filósofos disseram. Então, assim, eu acho que o conselho para os professores é esse. Procure, primeiro, se adaptar, se for possível. Porque se de fato forem só... Se essa base nacional ela for alterada de modo aos pontos essenciais forem bem pequenos mesmo, bem essenciais e poucos, dá para tratar. Se eu me obrigar, você vai ter que tratar de África nos dois primeiros anos, mas for só isso, é óbvio que eu vou tratar de África, isso é natural, não tem como não falar de África nos dois primeiros anos. No mínimo, eu vou falar do Egito, dos povos, já tem todos os livros didáticos, o Reino de Axum, tem todos os livros didáticos, tem várias coisas, comunidades circundavam o Egito, Depois, no segundo ano do ensino médio, só os 8 séculos de relação entre a Península Ibérica e a África islamizada é muita coisa para tratar. Enfim, não tem como não tratar de África. É óbvio que eu vou tratar de África. Se for assim, dá para se adaptar. Se não for assim, eu não vou obedecer. E se me mandar embora, eu vou fazer outra coisa. É isso que... meu conselho é esse, é por exemplo. Obrigado, Ronaldo. Valeu, valeu, Rafael. Então tá, pessoal, é isso aí. Espero vocês no próximo podcast. Foi um prazer conversar novamente aqui com meus amigos. E nos vemos no próximo. Até mais. Tchau, tchau. Sing, hey!